Aliás, aliás, CP, CP. Sai, sai, sai debaixo de o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai debaixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai debaixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai debaixo que o rap é o som. Para afirmar, sangue bom pode chegar. A ideia rola agora, encosta mais, é só colar. Colônia vagem grande, fita de parada certa, zona sul, periferia. Meu povo, minha galera, mano, gama manda uma rima. Sempre passo por cima, som de drum, peso pesado. O som do gueto domina. Tô aqui, meu irmão, sangue bom, sangue A. Vou nessa até o fim, pra te revolucionar. Tô aqui pra te falar com seu MC de correria. Respeitado, bem tratado, o preto da periferia. É do gueto da vera, mano, que manda rimar. Seu nome é Pugá. Eu também tô na fita. Aqui só tem sangue bom, os mano de proceder. Fumaça vem bem a pampa, na rima pode crer. Aliado na parada, na rima é pra crer. 3 MC de correria, com dom de vencer. Vem aqui mano pra ver e vejo o papo que rola. Som de periferia, é só que é da hora. Sou MC sem problema, sempre entre cena. Boto tudo em prática, arrumo um jeito de esquema. Isso aqui é meu tema, atitude proceder. Seja bem-vindo, hip hop. Aliás, CP. Aqui ninguém dá vacilo, ou muito menos dá brecha. Usando essa área, pra nós não tem festa. O barato aqui é louco, não tem hora pra acabar. Movimento é que eu falo, é pra você se ligar. Os manos são de responsa, também tiro onda. Segura informação, véi. E aí vem bronca. Tá chegando ao final, mas só tá no começo. Tá vindo um aliado, com puro respeito. Chega chegando Pulgar, que esse aqui é meu tema. Mano, ganho da zona, nós contrariando o sistema. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Sou Pugo MC, estou chegando na parada. Casa amarela na fita, Vila Esperança é a quebrada. Eu chego rimando pra toda a zona norte. Sou do aliado, nossa rima é forte. Aqui ninguém vacila, ninguém deixa falhar. Atitude e respeito, valorizando a área. A nossa banca manda fera, pra morrer pra favela. Humildade prevalece nos quatro cantos dessa terra. Pode chegar, irmão, mas chega na moral. Vacilão aqui não cola nem paga pau. Porque assim que é e tem que ser. União não falta nem proceder. Esse é o lema do Aliado CP. Mas se quiser curtir, é só saber chegar. Hip hop é a parada, o rap é a condução. Eu rimo a realidade sem pagar de gatão. Essa rima agora vai pra FBI. Irmão de fé e atitude sempre terá seu lugar aqui. Vai na fé, na moral, longe do mal. Manda um alô pra Joab, mente criminal. QI engatilhado, mente aterrorizadora. Com palavras precisas, como tiro de metralhadora. Há 19 anos que eu estou no mundão. Corta a luz e a câmera que eu continuo em ação. Bato de frente com o sistema como uma enfura. R.A.P. A.C.P. Só linha dura. Já fiz minha presença, agora estou saindo fora. Mando só pros MCs que fizeram a história. Valeu a atenção, valeu quem ajudou. Mando um salve pros otários que também criticou. Aliás, aliás, CP, CP. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Rap é o som. Sai, sai, sai de baixo que o rap é o som. Aliás, rap é o som. Aliás, rap é o som. Aliás, rap é o som. Aliás, rap é o som.